Jerusalén, qué bonita es. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es. Calles de oro, mar de cristal. Por essas calles de ouro caminaré, calles de ouro, mar de cristal. Por essas calles de ouro caminaré, calles de ouro, mar de cristal. Tenho uma barca que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Tengo una barca que navega sobre el mar, y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado tienen que ser lavados de su noble corazón. Los marineros que navegan a su lado tienen que ser lavados de su noble corazón. Vem, vem, vem, Espírito de Deus. Vem, vem, vem, e llena-me de ti. Vem, vem, vem, Espírito de Deus. Vem, vem, vem, e llena-me de ti. Há poder aqui, há poder aqui. Há poder aqui em la catedral. Há poder aqui, há poder aqui. Há poder aqui em la catedral. Jerusalém, que bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, que bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por essas calles de oro caminaré, calles de oro, mar de cristal. Essas calles de ouro caminaré, calles de ouro, mar de cristal. Tengo una barca que navega sobre el mar, y Jesucristo es el capitán. Tengo una barca que navega sobre el mar, y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado tienen que ser lavados de su noble corazón. Los marineros que navegan a su lado tienen que ser lavados de su noble corazón. Vem, vem, vem, Espírito de Dios. Vem, vem, vem, y lléname de ti. Vem, vem, vem, Espírito de Deus. Vem, vem, vem, e llena-me de ti. Há poder aqui, há poder aqui. Há poder aqui em la catedral. Há poder aqui, há poder aqui. Há poder aqui em la catedral. Há poder aqui, há poder aqui. Há poder aqui em la catedral. Há poder aqui, há poder aqui. Há poder aqui